Controle Salvador, gol no 755 no perfil da arremetida, mantendo 2.000 pés. Gol 1755, sua para 3.000 pés. Altímetro 10111. Por enquanto mantém a proa, aguardando a detoração para sinal do procedimento LSXV. Afirmativo, sobe para 3.000, ajuste 1.09, aguardando vetores, gol no 755. Azul 4118, chama agora o centro Recife, 1-2, 1-3-3, decimal 2-5. 1-3-3-2-5, 4-1-8. Número 5, fim posição. Pátio 5, confirmando. Aumenta 07. Gol no 399, seu será o número 2 para acionamento, aguarde. 399, aguarde. Essa proa por 206. Afirmativo, subindo para 4.000, proa 250. E o limite. Pode confirmar o limite? 20 milhas na proa. 20 milhas, 20 milhas, gol no 755. Passando para o Luiz, que agora a torre 118, decimal meia dúzia. A série 223, vamos só confirmando. 24 pessoas a bordo? 3-4. Cliente, autorizado, táxi via parte 1, taxiway India. Ponto de espera, pista 10, chame torre 118, decimal meia. Exige altímetro 10111. Tivemos que pessoal, final, a autoridade da Índia, autoridade 5722, está na escuta? Afirma, prossegue. Afirmativo, pode ingressar final no zero e completar o procedimento, guardando pista livre. Maravilha, vai guardar pista livre, então, podendo completar o F-772. O LGS está passando as proximidades de Duna. Sobre vetoração, mantém a presente proa, aguarda o vetor final para o localizador. Afirmativo, mantenha presente pro aguardando vetores para a aproximação, segue o WebJet, gol no 755. Para o 1075 ou para o colega 1775? Gol no 075, controle? Na escuta. Desça para 2.000 pés, altímetro no 01, aguarda o vetor. 2.000, gente. Gol no 396. Tentar para tráfego Bravo que Luiz, que é 1.000 pés na rotatória. Paciente do tráfego, vou para a pouso ali no Mangada Animar. Chama a torre 118, décimo meia dúzia. Claro, boa tarde. Gol no 075 para o localizador, esquerda para 140, repórter estabilizado. 140, repórter, gente. Gol no 755, agora à direita para a 300, limite o localizador. Desça para 3.000 pés. Direita 300, descendo para 2.000 pés. O limite ao lock, gol no 755. Desça para 3.000 pés. Afirmativo 3.000, gol no 755. Afirmativo, mantém ponto de espera. Bravo que Luiz, já pode visual com o Robson. Afirmativo, aguardo instruções para prosseguir final no 7. Xané 6321 decolou aos 42, 119, decimal 35. 935, obrigado. Autorizado pouso, pista 10, WebJack 5729. Autorizado ingresso, Mike Bravo Uniforme, reporte alinhado e pronto no 7. Onibro, perdão. Até a saída, guarda. Controle 119, decimal 35, transponder 5042. Sousa velocidade 2209. Ok, para 4000 com 1011, reduz 220 nós com 395. Canal 4711, cotejamento correto, reporte pronto para acionamento. Para cortar. Salvador, boa tarde, voo 1075. Voo no 075, continua a aproximação, aguarde pista livre. O Bravo Kilo tiver condições de agilizar para pouso no 7. Tan 3217, ali mantém após o web na final. Afirmativo, aguardando o vetor final, gol no 755. Guarde. Gol no 755, agora à direita para 045. Direita para 045, gol no 755. Começa o altímetro no 011. Desce para 2000 no 09, gol no 755. Gol no 755 para o localizador completo, à direita para o 070. Reporte estabilizado. 070, reporte estabilizado, gol no 755. Gol 1395, desça para 3000 pés. No Índia, no ponto de espera, chama a torre 18000, gol 070. 3.395. Web 10.729, autorizado a ingressar na Alfa, reporte antes da Juliette. Gol no 399, após a passagem do Boeing da mesma companhia, autorizado a iniciar acionamento, sendo pronto para ataque. É, após a passagem do gol, vai iniciar, chama lá para ataque, 3.993. Em Salvador, no 09, reporte fora da barra, Romeu Oscar Bravo. Autorizado pouso. E o nosso pouso 1075. Chama agora o centro Recife, 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 145, obrigado, tchau. Tchau, tchau. Kilo Oscar Alfa, guarde. Gol no 395, autorizado a final do procedimento ILS X-Way. Desça para 2.000 pés, altímetro no 011, reporte estabilizado. 2.000 com 1.011, reportará estabilizado, X-Way, gol com 395. Passando Kilo Oscar Alfa, controle Salvador. 10.5729, autorizado a ingressar na Juliette, posição 01. É, Certo, mantendo o número PES, vai tentar para tráfego sentido contrário, passando agora o farol da Barra com o Robson 44 a 500 pés. Reporte passando farol da Barra para patando quilo local. Mais uma vez, só mais um instante. 62 e bom posto. 286, Golf 755. Romeu Oscar Bravo vai tentar para trás do quilo Oscar Alfa a 1 no meu pé no cruzamento da Baía de Todos os Santos. Agora 3 milhas, posição 12 horas. 55. 1075 no solo aos 49, direito 129. 1209, bom dia. Mantenha a separação visual. Bono 395, reduza para a velocidade de aproximação, segue tráfego agora 5 milhas, Boeing 737. 395, quem está reduzindo? Controle, boa tarde, seu 3217. Ingressa Alfa, reportante da Juliette, Gol 1075. Salvador, o C471 está no Q4 para o check acionamento. Patanal 4711, aguarde na posição. Aguardando para o check. Track track, Bravo Kilo Whisky. Patanal Mike Bravo uniforme, contato radar na decolagem. Suba ao nível 180 na saída da El, após Leira direto, Serra Vista. Direto, Leira, da El, Leira, 180, após Leira direto, Serra Vista, vire fora. Qual Romeu, Romeu, Capraz, frequência livre, coordenação local. Dia, quando espera a pista 10, chame torre 118, decimal 6, mas o altímetro 10, 11. Prossegue até o farol do Itapuã. Confirme? Bem, reporte através de Pituaçu. Oxanema 321, chama agora o centro Recife. 126, decimal 0. 260, obrigado, boa. Boa. Salvador, o trip 5219, autorização pushback acionamento. Querido que segundo o tráfego da Goi já ultrapassou o externo, está só aguardando pista livre, ok? Após o segundo tráfego será autorizado. Torre 118, decimal 612. 26. Repetir aqui, Luiz. Frequência livre. Torre, gol no 395, na final, baixado, travado. Guardando pista livre no 395. Confere? Guardando pista livre. O gol no 755, direito no 219. Direito 219, gol no 755. Ok, tem pista livre no 395, vento 090 com 14 autorizado. 395, esquece. Tá na Juliette, posição 07. Solo Salvador, boa tarde, voo no 755, liberando a sua escuta. Voo no 755, autorizado a ingressar na Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, voo no 755. Bono 075 na escuta. Bono 075 na escuta. Bono 075 autorizado ingressando a Juliette, portão 07. Juliette, portão 07. Bono 07. Eu vi como é que é, Alfa. o portão e a pista que o senhor deseja decolar. Ajuste de altímetro no 0 no 1. Whisky Mike Alfa, autorizado São Paulo, nível de voo 380 via Alfa, Zulu 16, pista 17, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 119.35, transponder 5063. 395, direita 29 a 54. Direita 219. E Mike Alfa, cotejamento correto para acionamento estático de chame torre 118 decimal 6. Eu vou com 395, Lebron. 35219, Lívia Sonar, champion para ataque. Gol 1395, autorizado a ingressar na Alfa, reporte Anjo Juliette. Alfa, reportará Anjo Juliette, 395. 77 ali mantém. Ali mantém, 190, bom, 077. Gente, obrigado, bom, 395. Bom, 1755 autorizado, ingressando Juliette, posição 08. Juliette para 08, bom, 755. Fora do salvo, Guardião 02. Guardião, afasta quantas milhas? Deve afastar até o Bonfim, então vamos chamar em 11 milhas. Então chama o controle 1935, meu irmão. 1935, até a volta. Controle de Salvador, Guardião, boa tarde, Guardião 02. Guardião 02, controle. Decolou de Salvador, chamado 0102, na sua escuta, em patrulhamento, inicialmente setor norte. Mesmo mantém condições live, 500 pés, Guardião 02, altímetro em Salvador, no 0 no 1. 1 no 0 no 1, condições visuais, Guardião 02. Controle de Salvador, passarei do 2231. Passarei 2231, contato radar na decolagem, sul para o nível 340 na saída móvel. 340 na saída móvel, passarei do 2231. Gol no 395, autorizado ingressando Juliette, posição 11. Juliette para 11, vamos ter 9. Feliz decolagem no 077, 090, 12. Voo no 399, ali mantém. Tu escuta para a confirmação. Tem um aeronave da... um Airbus da Pantanal iniciando o push e vai para o ponto de espera no seu centro. Estamos aguardando sua autorização, 3521. Juliette Angula. Trip 5219, autorizado táxi, reporte para ingressar no pátio 1. Portar ingresso no pátio 1, Trip 5219. Prossiga, Juliette Angula. Juliette Angula, aguarde.

Romeu, fica bravo, controle. Cabeça. Certo, mantenha condições visuais, altímetro no 09, reporte sinal para pouso, encostador. Sim, boa noite. LBJET 6720, controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 080 na chegada Bonf, altímetro no 011. Reduza a velocidade 2509. Está reduzindo para 350, descendo para 080, 1001 no azul. Roda no 0, curva à direita da LDA Bridge, 935, controle 5060 do Spuna. Copiou, está 3165. Então, 3145, cotejamento correto, reposição para acionamento. Reportará 3145. Sangue mais bravo, uniforme, qual seria a prova ideal para a terra vista? Cássio, eu falo 2 1 6 2 1 6. Autorizado. Pode voar na prova, tá? Batango Mike Bravo no forma autorizado direto terra vista. Não terra vista, Bravo no forma. Sete Tango Zulu, chame torre 118 decimal 6. O Pantanal corrige o 0902. Decolagem, 0347. Papatango, Mike Bravo, me informa, chama agora o centro Recife, 133, decimal 25. Recife, 25, quem informa? Ali mantém trip. 5 autorizado, a final do procedimento LSX-Way, desça para 2 mil pés, altímetro no 0 no 1, reporte estabilizado. Papa Romeu, Whisky, Oscar Bravo, autorizado 3 mil pés, altímetro no 0, 1 no 1. 3 mil, 1 no 0, 1 no 1. Oscar Bravo. 3190, reduz a velocidade 2209, autorizado descida para 4 mil pés, altímetro no 0, 1 no 1. O tráfego já ingressou na pista, autorizado cruzar para o Pat 5, o Gletanzo. Gol no 077, separação para evitar tráfego na saída da El, curva direita para o 170. com a gente. 165, limite será ao passar o nível 190. Após o nível 190, voa direto brise. Certo, então à esquerda para o 165, após o caso de falha 190, brise. Desculpa o erro, gol no 077 à esquerda, para 160. Controle Salvador, boa tarde, é o TAN 4711, passa 2000 na saída da EL. Estou recebendo Pantanal 4711, confirme. É TAN 4711. TAN 4711, contato radar na decolagem, sul para o nível 360 na saída da EL, após leda direto bridge. 360 saída da EL, após leda direto bridge, TAN 4711. Salvador Azul 4206. Azul 4206, controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 090 na chegada Mário. Altímetro no 011. 090 Mário, 1011 4206. Por último, agora vai fazer curva à direita. Se possível, autorize só a decolagem. Aguarde. Desça para o nível 050, reduz a velocidade 220 nós. 050, reduz a velocidade. Boa tarde, o 950, vou pedir para o nível 220 nós, sentido a terra. Papá Romeu Mike com Delta, o controle Salvador, mantenha condições vais, altímetro em Salvador no 019, chame pronto para a descida. Controle Salvador, gol 399, apresente voa, abrite. Gol 399, mantenha saída, aguarde. Programa T7, 399. November 550, Golf Vito, controle Salvador Approach, qualquer net descent to flight level 100, clear bomb arrival. Identity down to 100, clear to bomb arrival, 550. Papá Romeu, Whisky, Oscar Bravo, reduz a velocidade 2309. 2309, sim. Pode descer para 2000? Ainda negativo. Alô. Controle, boa tarde, Trip. 5219, transfere. Trip 5219, contato no radar na decolagem, sul para o nível 200 na saída Arbor. 200 na Airbox, alguma possibilidade de voarmos da presente Arbor? Aguardo. 0, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 010, limite radial 300 de Salvador. Confirme isso para o distante 190. Restauração para sequenciamento, curva esquerda, proa 010, limite radial 300. 300, limite a 300, Salvador, 3190. Papá Romeu Whisky, Oscar Bravo, reduz a velocidade 1709, tráfego 7 milhas, Boeing 737-800. Desça para 2.7, está autorizado a final do procedimento LSXV. Bom dia, 7. Eu sempre estou com 925, visual. Gol 1925, agora torre 118, decimal 6 dúzia. 18,6, obrigado. Agora, vamos lá, cabra, frequência livre. Vamos. Lido, gol 1977, tráfego superado, direto brise, chama agora o centro Recife, 133, decimal 25, tem um bom voo. Obrigado. Papá Romeu, Eco, Eco e Papá, reduz a velocidade 200 nós, desça para 3.000 pés, altímetro no 011. Ciente, reduzindo, descendo para 3.000 pés, no 011, alguma possibilidade de voadura da presente? Negativo. Sob vetoração, até a presente pro, limite localizador, Eco, Eco e Papá. Até presente pro, limite localizador, Papá. 047.